gente nessa mesa, vamos conversar. Chamei pra tomar uma pra desabafar. Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão. Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou. Partiu, me iludiu e me enganou. Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar. Só liguei pra te falar. Te amo, amor, eu preciso te encontrar. Te amo, amor, só liguei pra te falar. Te amo, amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim. Te amo, amor, quero ter você pra mim. Chamei pra tomar uma pra desabafar. Tô afogando as mágoas nesse copo louco da paixão. Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou. Partiu, me iludiu e me enganou. Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar. Só liguei pra te falar. Te amo, amor, eu preciso te encontrar. Te amo, amor, só liguei pra te falar. Te amo, amor, quero ouvir a sua voz dizendo assim. Te amo, amor, quero ter você pra mim. Te amo, amor. É Cássio,